2796, após a aeronave na curta, ali mantém. Após a aeronave na curta, ali Azul 2796, autorizado, Lima, tem pista no zero. Aí mantém na 10, azul 2796. Tchané 63112, som 242, direita som 2191. Direita 201, livrando na foto, 6302. Salvador, bom dia, Xané 63. Oi, Xané 3102, boa. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Ridete. Inclusive via Alfa, repórter da Juliana 6392. Autorizado a linha A, decolapso 37.0 graus, 09 norte, reporte iniciando. Autorizado o táxi, ponto de espera total, acho que valor. Sul 2796, decolapso 44, controle 1, 9. Decimal 8, é o azul 2796. Oi, Salvador, bom dia, Papa Romeu Zulu de Alta Lima. Papa Romeu Zulu de Alta Lima, reporte curto final no 7. Confirma esse ano. Papa Romeu Zulu de Alta Lima, reporte curto final no 7. Pode falar, Zulu de Alta Lima. Leste, decolou as 4.6, controle 1 no 9.8. 9.8, pessoal, muito sismográfico, um excelente dia, Índia de olho. Zulu Delta Lima, final de 3.000 no 7. Zulu Delta Lima, autorizado, pouso de extensão no 7, retorno 4.0.0.8. Autorizado no 7, Zulu. Santos, por favor. Salvador, o Azul 4299, posição 01 para posicionamento. Azul 4299, autorizado. Puxa, vai estacionamento, reportado. Autorizado, Azul 4299. Delta Lima com Papá. Ultrapassa Papá, faz 180 e aguarda a liberação da Papá. O Delta Lima com os 4 anos. O Osh pagou após a passagem da aeronave com o certo autorizado ingresso no Porto Alegre. Cogima. Desculpa, desculpa. Zulu Delta Lima mantém a posição, tem que manter a posição da presença, mantém a posição. O Washington Golf tem condições de ingressar na 35? Autorizado ingresso, porta aérea pronto, cabeceira 35, de qual? O Delta Lima, após a liberação da Papá, autorizado, táxi 5, acho que foi. Golf 2 a Golf 35, 81, 30 graus, 079. Golf, decolado 5-2, controle 1 no 9 do céu. 19-8, Golf. Turno, 4 horas e 40 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. 4299 autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame turre 118, decimal 95. Ajuste no 019, bom voo. Autorizado táxi via Índia no ponto de espera, torre 118, decimal 95. Ajuste no 019 agora, azul 4299, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Azul 4299, ponto para a pista da 014. Aqui é o Azul 4299. Autorizado, alinhar decolar, pista no zero, vento 130 graus, 089. Autorizado, alinhar e decolar, azul 42 andar. Decolado 5B, controle 1 no 9 decimal 8. 1 no 9 decimal 8, confirme. Afirmo. Bom dia. Tráfego Salvador, Shelton 3304, informação Juliette. Posição é a número 7. Tan 3304, informação Juliette, posição 7, autorização para Brasília. Tan 3304, bom dia, informação Juliette, confere. Autorizado Brasília, via Pesolona 7, aposto conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbola, após Elefa. Aciona 5517, controle 119, decimal 8. Negativo, autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Pesulo 17, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor Elefa. Adiciona 5517 o controle Salvador 119 de 38. 3304, planejamento correto, 7, reporte quando pronto. Vem chamar na pronta, 3304. Salvador, Xenemia 39. Xenemia 31, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus. Autorizado pouso, pista 10, 63, 639. Confirma o vento? 130 graus, 07 graus. Olipo 07, bom dia, informação Kilo, aguarde instante, cópia. 31, Sol 02, direita Sol 12 na cima 1. Direita 31, 3304, autorizado, se tiver questionamento, reporte táxi. Chamada para o táxi, 3304. Fala, senador. Bom dia, o time 369, vem gastar a alma. 3-1-1, bom dia, autorizado, táxi de avião, reporte antes da Juliette. Romeu Zulu Delta Lima, informação em curso Lima, confirma o pátio e pista que decola. Chão número 2 para a cópia, aguarda um instante. 07, pronto, cópia. 07, autorizado Galeão, Zeta 9857, após Morro Sul, nível 260. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, após Mótima, aciona 5507, controle 119, decimal 8. Sete, no pátio militar, confirme o PLB. Para acionar meu táxi, chame a torre em 118.95, Olimpo 07. 6319, antes da Juliette. 6319, Juliette, portão 2, bate 1. Juliette, portão 2, bate 1. Senai 6302, autorização Recife. 3102, bom dia, número 2 para a cópia. Prepare a saída Puca, transição Caju aguardando. Puca Caju na escuta, 6302. Alfa Romeo Zulu Delta Lima, confirme a saída ideal, a corredora chefe. Acionado. Suporte para o táxi Olimpo 07, autorizado acionamento. Meu Zulu Delta Lima, pronto, cópia. Autorizado, Serra Novembro, Índia Ótica, Cipó, a rota conforme o plano, o nível 055, decolar 17, curva à esquerda no perfil da rota forte, para prosseguir via rota forte, corredor forte, restrito a 1.000 pés. Aciona o transponder 5533, frequência do controle em 1.19.8. Zulu Delta Lima, cotejamento correto, confirme a sua transmissão afasta e o a radial. São 3304, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1.18.95, ajuste 1.09. Papa Romeu Zulu Delta Lima copiou? Confirme a quantas milhas se afasta? Sente. A presente transfere torre 1.18.95, ajuste 1.09, apenas confirme o POB. Papa Romeu Novembro, Romeu Novembro, bom dia. Novembro, Romeu, Novembro, aguarde cópia. Salvador, bom dia, o San 3304, próximo ao ponto de espera da 1079. San 3304, autorizado a linha de decolar, pista 10, centro 140 graus 099. Autorizado a linha de decolar, 10, San 3304. Minha 312, pronto, corre. Siga, minha 312. Autorizado Recife, via Pesulu 17, até Potro, após direto, nível 350, perfil de saída Puca, transição Aracaju, pista 10, curva à esquerda. Transponder 5514, frequência do controle Salvador em 1.19.8. Bem, autorizado Recife. A Pesulu 17 até Potro, depois direto nível 350, sai na Puca, transição Caju, 350 ao nível. Demora 10 com curva à esquerda, 5514 transponder, 198 controle, Xenéia 6312. Xenéia 6312, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Perdonando, obrigado. Papa Romeo November, Romeo November, confirme o local de estacionamento e pronto, cópia. Autorizado, Serra Brava, uniforme Fox, Paulo Afonso, aerovia conforme o plano, nível 290, perfil de saída Momo, após direto, aciona o transponder 5472, decola a pista 17, curva à esquerda, após. Frequência do controle em 1, 19, 8. TAM 3304, decolar 213, chame controle Salvador em 119.8. 198, TAM 3304. Paracionamento táxi e decolagem, chame torre em 118.95, com ajuste 0019 no voo. Papá, Mike Romeo Alfa, prossiga. Gente, Mike Romeo Alfa, reporte fora do solo, vento do aeródromo 140 graus 09 nós. Informo tráfego na final, a Airbus 320 da TAM. Gente, está visual com o tráfego do Batan, que autorizado cruzará na retaguarda do Gente, mas como é autorizado o cruzamento na retaguarda sem interferir com a aproximação? Interferir, cruzará na retaguarda mais sobre a Alfa. Torre Salvador, TAM 3859, estabilizado ali. TAM 3859, tráfego avistado, autorizado por pistão 0, vento 140 graus, 099. Livre pousando 0, TAM 3859. Cruzamento na retaguarda do Tom, Mike Romeo Alfa. Gente, Mike Romeo Alfa, reporte com o eixo da 22 livre. Correção, TAM 3859, no solo aos 16, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direito 211, TAM 3859. Superou o cruzamento, tá no través da Inimar agora, Mike Romeo Alfa. Papava Mike Romeo Alfa, vento 1, vento dourado, 120 graus, 09 nós, pouso por conta e risco, reporte no solo controlado. Ah, senhor, vamos manter sobrevoo na cidade que foi falado. Terra Nova, São Sebastião do Passé e Amélia Rodrigues. Vamos até o sobrevoo de início lá. Tinha umas 2 horas, se não. Confirme sobre a intenção de sobrevoo? Amélia Rodrigues, Terra Nova e São Sebastião do Passé. Foi com a notificação 2 horas e meia de sobrevoo, senhor. Gente, Mike Romeo Alfa, aguarde transferência. Aguardando a transmissão de comunicação, Michael Alfa. Papa Romeu, novembro, Romeu, novembro. Papa Romeu, novembro, Romeu, novembro, prossiga. Passado o táxi com a Papa Bosch para a Sonda. Autorizado acionamento, Romeu, novembro, Romeu, novembro, Romeu, novembro, cheio de táxi. Novembro. Papá, papá, Mike Romeu Alfa, chame em controle em 119 decimal 8. 119 decimal 8, graças. Motor ground, Ocean 312, Stand 2 request to check it out. Ocean S6312, startup and push approved, come me ready for tech. Reporting ready for tech. Salvador, Papa Romeo, novembro, Romeo, novembro, para o táxi. Papá Romeu, novembro, Romeu, novembro, autorizado o táxi, chame para ingresso na pista no 7, táxi aí, papá. Para ingresso no 7, papá, Papá Romeu, novembro, Romeu, novembro. Torre, bom dia, Gol 1160, uma milha para o Inter Sierra. Bom dia, Gol 1160, tráfego avistado, autorizado pouso, Titano 0, vento 120 graus, 099. Livre pouso na Uno zero, con uno meio zero. Para ingresso na pista 17, Papa Romeu, novembro, Romeu, novembro. Papa Romeu, novembro, Romeu, novembro. Mantenha a posição, aguarde para ingresso. Qual a posição? Could you confirm the injuries again, please? Injuries. 3 hours and a half. Roger. Tax approves until holding point, runway 10 via taxiway India. When ready, call tower 118.95, QNH 10 19. Papatango, Whisky, India Delta, ajuste 1019, vento do aeródromo 120 graus, 09 nós. Tá, confirme se tá visual com a, com o campo? Afirmativo, é visual com a arma 7. Whisky, India Delta, autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 09 nós. Livre pouso 17, Whisky, India Delta. Whisky, India Delta, informo que a aeronave reportou uma pipa na curta final da 17 a 500 pés, entre aproximadamente 2 milhas da cabeceira. Tem que ficar atento, Whisky India Delta. Gol 1160, no solo aos 25, direita solo Salvador, 121, décima 1. Direita solo 21, 1160. Olá, Salvador. Bom dia, Gol 1160. Gol 1160, autorizado táxi via taxi Alfa Juliette, posição 10, indicada. Alfa Juliette, posição 10, Gol 1160. Ocean Air 6312. Clear to line up and take off runway. 10 wind 110 degrees 09 knots. Olimpo 07, autorizado táxi via hotel, reporte para cruzamento da 10. Via Mike, Papa Romeu Mike, aqui Juliette. Sente agora. Alfa Romeo Mike, Eco Juliet, pronto copo. Autorizado, IDC 080, plano Yankee, radial 320 até 40 milhas, após prossegue visual nível 085, decola pista no 7, curva esquerda no perfil da MOMO, após direto. Céu no transponder 0134, frequência do controle Salvador em 1,19.8. Oceanair 6312, airborne at 28, call Salvador Approach Control on 1,19.8. Eco Juliette confirmando, transponder 5476. Gente, chame torre em 1,18.95 para acionamento, táxi, decolagem, Mike, Eco Juliette, bom voo, ajuste no 019. E aqui já é autorizado acionamento semi-táxi. Sabatango Whisky India Delta no solo aos 29, confirme paz de destino. Gente, Whisky India Delta, autorizado backtrack, aguarde para ingresso na Papá. Whisky India Delta mantém a posição antes da Papá. Papa Romeo November, autorizado ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Reportará alinhado e pronto na 17, November, Romeo Whisky India Delta, autorizado ingresso na Papá até o 45, estacionário frequência livre. Salvador, bom dia, é o Azul 2590. Bom dia, Azul 2590, ajuste 1019, confirme-se visual. Afirmo, visual, Azul 2590. Gente, Azul 2590. Autorizado pouso, 0, vento 130 graus, 09 graus. Livre pouso, Azul 2590. Novembro 1 novembro, prossiga. Gente, queria informar a infraero, confirme está à sua direita ou à sua esquerda? Gente, 3 cacarás entre a Mike e a pista. Gente, vou informar para ele, grato. Salvador, gol 1184. Gol 1184, ajuste 1019, continue a aproximação, número 2 para pouso. Gente, nossa esgota 1184. Salvador, eu chamei 639. Autorizado Guarulhos, via Pesulu 1-0 até Papa Alfa Índia, DCT1 Bag, Pesulu 4-4, Magog, após, segue conforme o plano. Nível 360, perfil de saída da El, Leda Motiva, pista 1-0, curva à direita após. Transponder 5546, frequência do controle Salvador em 1,19.8. A aeronave da Azul, que está em curta final, será autorizado O controle solicitou que o senhor mantenha proa até alcançar 3 mil pés. Correto, aguarde para iniciar a rolagem. Aguardando. Chanel 6319, confirmando a Pesulu 10 Papa Alfa Índia, após direto Umbade, após a Pesulu 44 Pagode. Perfil de saída Dael Leda Motiva. Ativo Dael Leda Motiva, Pesulu 10 Papa Alfa Índia, Umbade, Pesulu 44 Papote. 46398. Confirmando Pagog, Soletro, Papá, Alfa, Golf, Oscar, Golf. Frequência do controle 19.8. Ok, Pagog, 198. Correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. O Xaner 6319. Funcionamento Axel, aguarde para a decolagem. Pode iniciar o November? Romeu, November, Romeu, autorizado, decolagem destino 7, vento 130 graus, 089, confirmando, mantendo o PRO até 3000. Iniciando até 3000, November. Azul 2590, livrou, Torre. 2070, não, até para o Azul 2590, solo 34, semi-solo em 121, décima 1. Olímpio 07, aguarde para cruzamento. Solo Azul 2590. Cristiano, baixado travado, gol 1184. 1184, tráfego avistado, autorizado pouso, destino 0, vento 110 graus, 109. Livre pouso na 1-0, gol 1-1-8-4. Guardião 05, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Tem condições de decolar com proa noroeste, aguardando para cruzar o eixo da 1-0? Guardião 2590. A critério, com proa norte, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Reporte fora do solo. 184, informo o helicóptero da Polícia Militar, declarará com o Pronote, sem interferência com a sua aproximação. Cliente do tráfego, gol 1184. Cliente Mike Echo Juliet. Tá, mantenha a ponte espera, aguarde para ingresso. Bom dia, Torre. Correção, é o Azul 2590, livrou. Azul 2590, autorizado o táxi. Efetue o cruzamento da Taxi Alfa, prossiga via Kilo, pátio 3, posição indicada 04, Romeu. Alfa, Kilo, pátio 3, posição de carga, Romeu, Azul 2590. Torre, o Guardião 05, fora do solo, pro norte. Guardião 05, decola 236. Avista Boeing da Gol na curta final da 1-0. Depois, em 1-1-9-8. Reporte eixo da 1-0-2-8 livre. A gente pode manter o setor, a gente está indo para Lençóis, a Proidela 299. Tá ciente, aguarde transferência, Guardião 05. Guarda a transferência, grato, 05. Lento táxi e decolagem, chame torre em 118, decimal 95, ajuste 10, 19. Olympus 07, afirma autorizado cruzamento da 10, na Taxi Delta. Mantenha a ciência da Alfa e chame Solo Salvador em 121, décima 1. Obrigado por usar, a Delta estava 121. Guardião 05, chame controle Salvador em 119, décima 8. 119, décima 8, Guardião 05, grato. Romeu Hotel Juliette Serra. Autorizado acionamento, semi-táxi. 07, Panadel, Botana, Botana, autorizado prosseguir o táxi via Taxi Alfa, Juliette, Pátio Principal e Índia. Quando pronto, no ponto de espera da pista 10, chame Torre em 118-95, ajuste 10-19, mantenha a escuta do solo até lá. Autorização, Pequena Alfa, Juliette, Pátio Índia. No ponto de espera, Fala, bom dia, Gol 1184. Gol 1184, bom dia. Prossego táxi via Taxi Alfa. Alfa Juliette, posição 03 indicada. Alfa Juliette 3, 1184. Papá Romeu, Mike X Juliette, autorizado decolagem, pista 17, vento. Correção, aguarde para iniciar a rolagem. Mike X Juliette. Hotel Juliette Serra, autorizado, táxi, reporte para ingresso no 7. Papai Romeu, Mike Eco Juliette, o controle solicitou que o senhor mantenha a proa até alcançar 3 mil pés. Gente, autorizado, decolagem pista no 7, vento no 30 graus, 089, confirmando proa até 3 mil. Papai Romeu, Hotel Juliette Serra, autorizado a manter pista no 7. Hotel Juliette Serra, aguarde para iniciar a aula.